preciso voltar naquela ilha, uma ilha tão bela coberta de areia, pra rever aquela menina de um olhar sedutor e o sorriso de uma sereia. Vou dizer a ela que estou apaixonado e disposto a ficar do seu lado, se ela me aceitar. Não tem problema o dia que dizer que vai partir, simplesmente porque está cansada dos meus beijos, do meu carinho. Só assim vou tentar compreender que nasci pra viver neste mundo sozinho. Eu preciso voltar naquela ilha, uma ilha tão bela coberta de areia, pra ver aquela menina de um olhar sedutor e o sorriso de uma sereia. Vou dizer a ela que estou apaixonado e disposto a ficar do seu lado, se ela me aceitar. Não tem problema o dia que dizer que vai partir, simplesmente porque está cansada dos meus beijos, do meu carinho. Só assim vou tentar compreender que nasci pra viver neste mundo sozinho.